Assistente, está autorizado o Cairu 1010, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 0160, proteja. Controle Web 5729 informa que assim que for conveniente já tem condições de voar sim, Branco. Mete a guarda, mantém a chegada. Não, manterá o 5729. Tenha bom voo. Ó, tá 3155 táxi com 204 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Sente 204 a bordo, altímetro no 008, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torre 18, sinal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera 186, obrigado, tá? 3155. Azul 4202, no solo 51, libera a direita, solo 1219. 1219, azul 4032. 2231. Chame a linha de prova. Solo Salvador, azul 4032. Azul 4032, táxi via Alfa, Kilo e Pátio 3, chama para ingresso, Pátio Municipal. Alfa, Kilo, Pátio 3, chamo para ingresso no Pátio Principal, azul 4032. 3192, táxi via Pátio Principal, portão número 7. Portão 7, 3192, boa tarde. Web 5729, após pelo, desça 2 mil pés, gestão 008, reporte localizador, pistão 0. Tá ciente, após pelo, descendo para 2 mil... 729 reportará no localizador 729. Torre, boa tarde, tá 3155, ponto espera da 10, pronto. Boa tarde, autorizado decolar 090 graus 199. A linha decola na 10, tá 3155. Pátio principal, portão número 8. Afirmativo, pátio 3. Pátio principal, portão 8, 4032 azul. Sare 2231, desça 3 mil pés, gestão 008, reporte localizador. Para 3 mil, reportará localizador, passare 2231. Juliette, livre táxi, chama para ingresso. Passaria 2231, reduza 210, nosso. 210, passaria 2231. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamar táxi, 6327. Chame o controle, tá 3155. 3155, controle 119-1. 0290. Delta, prossiga. Controle Salvador, boa tarde, da 3155. Boa tarde, da 3155, contato radar, saída da EL. Boa tarde, saída da EL, da 3155. Estabilizado no ILS 5729. Objeto 5729, completo ILS, chame torre 118-6. 118-6, boa tarde. Trânsito autorizado, corredor axé, 500 pés, decola da 17, curva à direita, controle 119.8, aciona 0121, coteja. 10. 31, desça 2000 pés, ajuste 1008, autorizado, final IRS. 2000 pés, autorizado IRS, passaria 2000 pés. Quebec Serra, prossiga. Pelo Quebec Serra, mantendo 1500 pés, corredor Veracruz, Interlagos, ajuste 1008, reporte rotatória. É, faltarei rotatória, Quebec Serra. Approach 3567, good evening, Bessie, White Lab 1, and your 0 Delta 160, Papa, information. 3567, Humboldt arrival, sound level 040. 040, Humboldt arrival, 3567. Livre táxi, ingresso, pista 17. Chame alinhado e pronto. Oi, poderia confirmar o vento para o 5729? Confirme. Autorizado, Júlio, a linha cola separada. Autorizado alinhar e manter, pista 17. Vitor, linha Juliette. Oi, o Web 5729, poderia confirmar o vento? Afirmo, vento 090 graus, 17 nós. Sente, graças. 2 Salvador, boa tarde, passarela 2231, final estabilizado. Passarela 2231, chame final normal, pista 10. Está na final estabilizado, 2231. Não entendi. Passando externo, passarela 2231. Aguarde autorização de pouso, passarela 2231. Aguardando. Patango Vitorino e Juliette, autorizado decolar 080 graus, 18 nós, pista 17. Autorizado decolar, 17, o Vitorino e Juliette. Mike, stay at Delta. Com 48-54, BLB 204, atrás do Romeu Alfa, estimado Guarulhos, 2020. Webjet 5729, no solo 59, liberou à direita, solo 219. 219, 5729. Passareiro 2231, cheque o trem, autorizado pouso, 1080 graus, 199. Autorizado pouso, 2231. Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, chamará para ingresso, 5729. Turinha Juliette, decolou ao 00, curva direita no corredor Axé, acione transponder posição normal, chame controle 199 decimal 8. Pro 198, direita no Axé. Passarelo 2231, autorizado pouso, 080 graus, 209. Autorizado pouso, passarelo 2231. Corredor Axé, onda meu peço, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra. Quando possível, senhor, se autorizado 2500, voa direto Cairo. Sente, mantenha 1 pés, direto Cairo, Lorenzo da presente, reporte Traveso, Farol da Barra. Mil pés inicialmente, direto Cairo, reportará Traveso, Farol da Barra, Júlio. Para autoriza, Farol da Barra. Roda rotatória, Kilo Romeu Oscar. É o Quebec Serra, desculpe. Direto da rotatória aqui do Quebec Serra, obrigado. Ah, o avião é igual. É porque é tanto avião. Poxa, né, 6327, autorizado a linha em manter. A linha mantém 6327. Passaredo 2231 no solo 02, libere a direita, solo 121 decimal 9. Solo 29, passaredo 2231. Solo Salvador, gol no 7800, autorização nível 340, Galeão. Solo 785, temos o 360, pré-aprovado, aceita? Aceito, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Tokin. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5156, coteja. 327, pista livre, autorizado decolar 080 graus 189. Autorizado decolagem 10, 6327. E Guarulhos, uniforme Zulu 16, uniforme Zulu 14, a saída da El decolando da 10, com curva pela direita, 119.8, controle 5156, transponder. Gol no 7800. No 785, Upper November 857 até seguro, após a Upper Zulu 16. Upper 87 até seguro, após a 16, Upper Zulu 16, gol no 785. Cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamarei nessa, para o congestionamento. 785, tá bom. Solo 85, passarelo 2231. 2231, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, chama para ingresso, Pat principal. Mari, 06200. Pessoal, carota no Kilo, Quebec Serra. Chama então 286. 286, obrigado. Oi, Kilo, Quebec Serra, boa tarde. Kilo, Quebec Serra, pessoal, boa tarde. Chame final normal, pistão no 7. Chamara aí, Quebec Serra. Oceaner 6327, decolou 04, chame o controle, boa tarde. Frequência 19.8. 19.8. 5 gols, esse mantém a 4.000 pés, chegada bom, se ajustado 10.08. 4.000 na chegada bom, gol 1925. Controle Salvador 6327 da Ocean, decolou. 6327 da Ocean, né? Contato radar, vigilância, prossegue conforme autorizado. Prossegue conforme autorizado, 6327. Safe 5400, 0800, 080, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Roger that. Send for you to level 50, my arrival to 5400. Travessa Farol da Barra, Vitória de Juliette. 7 Juliette. Submantenha 2.500 pés, ajustado em 1008, reporte atingindo, Juliette. 1001, está para aqui. 5400, descendo 3.500 feet, altimeter 1008. Descendo to 3.000 feet, altimeter 1008. 5400, descend maintain 3500. Okay, descend 2,000 feet, clear ILS approach via MAR arrival. Report intercept and the localizer course. Okay, descend to 2,000 feet via MAR arrival. I will report intercept the localizer. 5,400. Okay, 567, vetoração radar para sequenciamento. Voe pro A220 à direita. Right turn heading 220 to sequence 3567. The limit is the localizer? Yes, 220 by the right, Roger, limit is localizer. Roger that, 3567. If possible, reduce to 200 knots, down 3567. Okay, reduce to 200 knots, 3567. Correto, chame para prospeccionamento. 6314. Serra, autorizado pouso 917, 100 graus, 199. Roger, maintain 4,000, reduce 200 now. We are number 2 on approach. Okay, reduce speed, maintain 4,000. Então, Kilo Quebec Serra no solo 08, libera a direita para Aerostar. E alinhar e decolar, pista 17, 090 graus, 189. É cruzar o 80 para o 60, 1075. 1075 para 050. 050. 3567, turn left, heading 190, you will cross the localizer course, maintain heading. Okay, maintaining 190, will cross the localizer. Firm on this heading, descend, maintain 3000 feet, 1008, 3567. Down to 3000, 3567. Five, six, seven. Are you able to intercept it, my name, the local? localized as turn left in until heading 070. Okay, now turn left heading 070 to join the localized. Roger that, report savage. Report. 5400, establishing on localized course and glide slope. Roger, clear for a nice approach, 5400, tower 1186. 1186, tower, see you later. Solo Salvador Oceania 6321, formação Papa. 6321, prossiga. Gentileza, autorização Brasília, nível 360. Temos o 320 pré-aprovado, aceita? Sim, Matheus. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ao Fito. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5417, coteja. 320, pela Upper Zulu 17, subida Gole ou Fito 119.8, controle. E transponder 5417. Protejamento correto, chama para o pushback sonamento. Chamaremos. Então, boa tarde, o Papa São Yank Serra Serra. Diga Yank Serra Serra. Então, Pat 4, 6 a bordo para um voo em Candeias. Gear down and left. Roger, traffic information, helicopter seeking to took it off at runway 17, 30 seconds ago. Shoreline, at your right side. Check land gear down and lock it. Trip 5400. The gear is down and locked. Trip 5400. Okay, I have the traffic inside. Clear to land, runway 10, 080 degrees, 19 knots, trip 5400. 18019, confirmo. Papá, Mike Eco Delta, decolou os 12, mantém a linha do litoral pelo corredor axé, chame o controle 19.8, teu regresso. 19.8, Mike Eco Delta, regresso. Cotejamento correto, altímetro 1008 para acionamento torre 19.6, bom voo. Voo 1008. Salve, salve, o gol 1785 para o puxa acionamento. Tá no 4. Autorizado, chama para o táxi. Agora aí. É. Oi, boa tarde, só passando dentro da terra. Boa tarde. Acionamento para o pátio, seja bom. Livre acionar, chame pronto para o táxi. Vetoração, sequenciamento, mantenha pro limite ao localizador, desça 3.000 pés, ajuste 1008, gol 1925. 3.008, mantenha pro outro lock 925. Controle para Babapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 500 pés, coisa 1.000 pés, suba e mantenha. Direto Manati, reporte 20 milhas afastado. 7 passing auto marker, running sight. Roger, wait, landing clearance. Mando as informações, nós estamos indo pro Valdemir Ferreira, ok? 500 pés, corredor axé. Após nós vamos sair pelo Bonfim. Ok, 7, fechar depois. Confirme? A hora que vai pousar. Mais 10 minutos. 7. O Mike Eco Delta reporte farol da barra. Reportar a farol da barra, o Mike Eco Delta. Poderia dar pela construa norte. Coordenação, sua foi coordenada aqui, corredor axé, confirme. É, no plano foi dito para Candeias, setor 9. Gente, aguarde coordenação com a PP. Aguarde, certo. Trip 5400 on the ground at 15, leaving the runway. Next to the right, ground 129. At 129. Chifão, o destino? Clear to land the runway 103567. Táxi via Alfa, Kilo, estacionamento no pátio 3. Via Alfa e Kilo é o estacionamento pátio de posição 3? No pátio 3, não temos a posição aqui. Positivo, Alfa e Kilo no pátio 3, ciente. Yankee Serra Serra. Autorizado a decolagem a partir do pátio 4 com proa norte. Vento 080 graus, 17 nós. 080, 17 nós, autorizado a decolagem do pátio, com a norte, certo. Você está avisado, não, Chico. Mil pés, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 0127, coteja. Controle 119, decimal 8, confirma 2 a bordo. Entro no 008, para acionamento, chame torre 119, decimal 6, bom voo. Controle 119, decimal 8, boa tarde. 98, boa tarde, regresso ao Serra. Até. Oi, boa tarde, vá para também aqui, até. Mandou o gol 1785 para o táxi, está com 172 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Campinas. 57. Yeah, para um voo de 30 minutos. Cristiane, vai pousar em cabeça? Realizar pouso, posteriormente retorna a Salvador. Cristiane, 500 pés, o Yankee Serra Serra. Na escuta do controle. Quem está na escuta do controle, Serra? Estabilizado, 1075 gol. 1075, chama torre 1186. 86. Eco Delta, ciente, mantém a escuta do controle. Gol, passou externo. Gol no 075, informa o tráfego tipo helicóptero, 500 pés, à sua esquerda, 4 milhas, setor norte se afastando. Cheque o trem, autorizado pouso, 090 graus, 189. Livre pouso. 8, procedimento ILS, X-ray, pista no 0. 050, Mare, procedimento ILS, X-ray. Muito obrigado. Gol 925, complete ILS, chame torre 186. 186, Bruce, obrigado. Controle, instalador, boa tarde, gol 9755. Tem informação, papai, perdeu contato com o centro. Boa tarde, gol 1755, chegada Bonf, desça até o 040. Bonf 040, solicita no final do ILS Wiz, se possível. Gente, mantendo a chegada, Bonf, prepare o uísque, o 1755. Ok, vai ser então o LS Uísque, obrigado, 1755. Principal 1-2 da remota. 1-2 na remota, 3567. Mantenha o ponto de espera.